cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM Estéreo da Rádio Boa Nova. Quer nos escutem via internet em www.radiobonova.com, quer no seu rádio, em casa, etc., através do 100.2. Pois bem, estamos uma vez mais aqui, primeira emissão à quinta-feira, repetição ao sábado, no Cá se fazem, cá se tocam, onde tentamos aqui fazer uma súmula de toda a semana de destaque do que tem sido a referência ao álbum bipolar de Estas Marias, recentemente editado, saiu a 30 de setembro. E a perseverança dá frutos. Quando saiu o primeiro álbum deste grupo do Porto, mas do Porto com fortes raízes aqui também no hospital, já iremos falar sobre isso, tentámos chegar à fala, mas tentámos fazê-lo inclusive aqui em estúdio, mas vicissitudes de um espetáculo que tiveram, não conseguimos arranjar agenda comum. Mas esta vez conseguimos, ainda que à distância do telefone, estar com a Cristina Bacelar, uma pessoa que várias vezes aqui mencionada na Rádio Boa Nova. Lembro-me, por exemplo, o destaque que fizemos aqui aos Frei Fado, antigamente Frei Fado del Rei, com quem a Cristina, em 2009, na altura ganhou também o prémio, se recordam que a referência que fizemos, do prémio José Afonso, portanto, na altura com o álbum dos Frei Fado, que não foi destaque, mas sim o último que passou aqui. Mas Cristina Bacelar é a mentora de As Três Marias, uma pessoa que ensina, por exemplo, matemática por via da música. Mas isto dá-nos panos para mangas para falar com ela, mas antes de mais, eu desejo-lhe aqui as boas-vindas, bem-vinda aqui à Rádio Boa Nova, ainda que seja do telefone, e claro, começamos a conversa, a dar-lhe os parabéns. Hoje é o dia do seu aniversário. Exatamente, hoje é o dia do meu aniversário, muito obrigada. Muito parabéns. E é um prazer enorme estar a falar convosco, até porque, como creio que as pessoas sabem, a nossa acordeonista, a nossa querida Fátima Santos, é daí da Oliveira do Hospital, Nogueira do Cravo, exatamente, mais concretamente, e portanto é sempre um prazer falar com gente da terra, gente boa. Muito bem, muito obrigado. Pois bem, é com este, tendo como mote o álbum Bipolar, editado há dias, que nos permite falar consigo, mas claro, temos que recordar por onde passou, e naturalmente falámos aqui desde logo do Frei Fado del Rei, onde esteve, julgo, quase duas décadas, não é? E quando é que percebeu que As Três Marias lhe preenchia mais e que havia de largar, enfim, um aquele que também era seu filho, uma vez também foi fundadora? É assim, eu acho que tudo tem um timing na vida, nós próprios também temos, não é? Temos uma data de validade. E, portanto, de facto foram duas décadas e mais qualquer coisa, não lhe sei precisar exatamente. E não foi uma questão de largar e pegar noutro, foi mais uma questão de tempo e uma questão de orientação musical mesmo. Eu percebi que, de facto, aquilo que eu queria fazer era um projeto como este, que são As Três Marias. É? E, portanto, por uma questão de tempo também, porque eu achei que já tinha acontecido muita coisa no Frei Fado del Rei, achei que estava na altura, de facto, de seguir a minha vida para a frente e com outro projeto. Mas não foi, não queria que isto fosse encarado como deixar uma coisa e pegar noutra. Não. Os Frei Fado del Rei têm uma importância crucial na minha vida. Foram uma escola com tudo de bom e de menos bom, que está implícito, obviamente. Proporcionou-me imensa coisa, cresci imenso durante estes 20 anos, mas de facto estava na altura de fazer aquilo que eu de facto queria, que eram As Três Marias. E aí, antes das Três Marias, entra um disco que creio que muito pouca gente ouviu falar. Sim, Descartabilidade. Descartabilidade, foi um tributo que eu decidi fazer à Flor da Alaspanca. E que, de facto, onde aí já se respira um bocadinho todo o imaginário que depois é transposto para As Três Marias e de uma forma muito mais assumida que eu tenho. Tenho também lá na Descartabilidade um bocadinho de tango. Portanto, já se sente aí que havia uma necessidade da minha parte, de facto, de experimentar o tango. E agora, há aqui outra coisa também, e que passa, digamos, faz uma ponte entre o Frei Fado del Rei e As Três Marias. O Frei Fado del Rei foi sempre um projeto de fusão também, no fundo. E eu aprendi a gostar de projetos de fusão, aprendi a manejar, digamos assim, os instrumentos ligados aos projetos de fusão, e portanto, nesse sentido, era uma questão de laboratório musical, de experimentarmos se de facto o tango fundido com outras sonoridades, com outros tapetes musicais, poderia de facto funcionar, e eu creio que funcionou. Está aí o projeto das Três Marias, está desde 2009, e portanto está para durar. Temos agora este disco bipolar para dar a conhecer às pessoas. Sobre vilões, esteticistas e otários, soam canções, versos com rimas, temas vários. Barcos sem velas, lenços brancos destroçados, crimes de faca e alvidar, aligeirados. Tangos cruéis, com uma rosinha na boca, brancas, vermelhas, amarelas, coisa pouca. Danças com pernas, de suores entrelaçados, tão sensuais, a roçar contos de fadas. Refrões chorados com historinhas de amor, de um fanatismo que até perdeu a cor. Chamas acesas de paixões tão violentas, heróis amantes, beijos com sabor a menta. Historinhas de amor, de um fanatismo que até perdeu a cor. Chamas acesas de paixões tão violentas, heróis amantes, beijos com sabor a menta. Para falarmos da questão da fusão, do projeto de fusão. Diz-se uma apaixonada pelo Flamengo. E quando falamos em fusão, falamos da mistura de tango, bossa nova, fado, e que, felizmente, com maestria, conseguem conjugar. Eu julgo que isso, ou poderá ter, essa sensibilidade que tem para estes projetos de fusão, poderá ter sido desperta por ter trabalhado em palco, por exemplo, com nomes como Vitorino, ou como o Xia, ou com o Carlos Paredes, com o Madre de Deus. Que isso foi essas experiências, foi tendo que despertou essa sensibilidade para um projeto como agora tem, das Três Marias? É assim, eu trabalhei em palco só com o Vitorino, com a Janita Filomé, com o Xia e com o Carlos Paredes. Uhum. Fizemos a primeira parte, os Prefá del Rei, três vezes do espetáculo Carlos Paredes, assim como aos Madre Deus também. Uhum. É evidente que eu acho que estes nomes, sobretudo, por exemplo, um nome como o Carlos Paredes, de facto são referências na música nacional, não é? É algo verdadeiramente extraordinário. O Carlos Paredes era um virtuoso mesmo. Eu apanhei já o Carlos Paredes numa fase importante em que ele já estava bastante doente, mas mesmo assim continuava a tocar a guitarra, que eu achava aquilo uma coisa verdadeiramente estrondosa. Tive a oportunidade de poder conversar com ele e de facto percebi-me que era... que um homem daqueles, de facto, só podia tocar assim, porque ele era, de facto, uma pessoa extraordinária na sensibilidade que me falava com as pessoas, no cuidado que tinha, nas palavras que utilizava. Portanto, o Carlos Paredes era um gênio de facto, musicalmente. Isto não quer dizer que os outros também não sejam muito bons, não é isso que eu quero dizer, mas sim, eu acho que esta coisa da partilha, de facto, é muito importante, não é? E se nós soubermos tirar daí alguma coisa, como por exemplo os festivais do World Music, onde nós contactamos com outras culturas, e que aí sim podemos ir beber, de facto, às influências de cada um e saber captar isso. Se no caso das Três Marias nós, de facto, sabemos fazer isso, eu acho que o fazemos muito bem feito, porque cada uma de nós sabe muito, tem diversas influências musicais e, portanto, este cruzamento que nós temos nas Três Marias, desta fusão, de facto é relativamente fácil, porque estamos a falar uma linguagem que até nos é bastante familiar, não é? Porque já fizemos espetáculos lá fora, cada uma de nós noutros projetos, as próprias Três Marias também já tiveram no País Vasco, fizeram uma digressão no País Vasco, portanto, tudo isto é muito importante, sobretudo quando nós contactamos com nos festivais do World Music, com diversas pessoas, diversas maneiras de estar na vida, diversas maneiras de sentir e sobretudo diversas maneiras de tocar e de mostrar a sua música, obviamente que sim. Em relação ao flamenco, de facto é uma paixão minha, há muitos anos, que eu só há relativamente pouco tempo é que pude começar a ter aulas de guitarra flamenca, por uma questão de disponibilidade, de tempo, e portanto cada vez gosto mais. No entanto, eu não sou uma guitarrista de flamenca, sou uma pessoa que bebe de muitas influências e sobretudo de muito retirar de alguma vivência que já tenho, e eu acho que isso obviamente se reflete no nosso projeto, claro que sim. Antes de seguirmos a nossa conversa, temos que apresentar então aqui as outras duas Marias. Já, entanto, fomos ouvindo já a música vossa ao longo dessa entrevista, o que permite identificar dois instrumentos preponderantes: o acordeon, portanto, claro, e o violino. Completamente ligados ao tango, embora o acordeon não seja um instrumento de tango, é o bandoneon, mas a nossa Fátima Santos e a vossa também, não é? Sim, muito obrigado. Tenho a felicidade de ter o pai dela como meu amigo. Muito bonito. No outro dia fui dar uma entrevista e uma das perguntas que me fizeram foi exatamente o facto de nós sermos as três do Porto, ou de não sermos do Porto, uma vez que nos chamam, e muito bem, o novo tango da Invicta. Invicta. O António Pires decidiu definir-nos desta forma, e eu acho. Sim, uma definição de facto. O homem das raízes e antenas. Exatamente. E eu disse que a Nina era de Moscovo e que a Fátima Santos, portanto, era de Nogueira do Cravo. E depois, à noite, quando estivemos juntas, ela ouviu a entrevista e disse-me: olha, achei maravilhoso, ainda bem que disseste que eu era de Oliveira do Hospital, de Nogueira do Cravo. E, portanto, é claro que ela tem um orgulho enorme de ser de onde é. E, que, aliás, nós já tocamos aí também. Exatamente, mesmo Três Marias, como o pavilhão e Nogueira do Cravo. Bem recebidos, são pessoas absolutamente maravilhosas mesmo. Aliás, só assim se compreende que a Fátima Santos seja a instrumentista que é, também pela pessoa extraordinária que ela é. Exatamente. Exato. Mas temos então a Fátima Santos no acordeão e temos no violino a Yanina Remelik, e de facto eu estou na guitarra e na voz. E são instrumentos que, como eu disse há pouco, não temos o bandoneon, temos muito bem substituído pelo acordeão, pela Fátima Santos, e de facto são instrumentos relacionados com o tango, com a música que fazemos. Na tribo dos sons, na insônia de Creta, eu digo-te adeus num verso poeta. Fica amor, era o que eu mais queria, na fuga e na dor. Thank you. troco de cor. Inverto o sentido e tento deixar o amor repetido. Enrolo o meu medo, bonito mas frio, e troco lugar do mar para o rio. Volta, volta, volta, na hora, no dia que queres que eu te diga. Incerta é um tango, Maria. Falavam aqui na maneira como se apresentam, nomeadamente nos espetáculos da denominada World Music, e eu me recordo aqui de passarem pelo Holly Can. Tudo isto faz com que as Três Marias vão sendo conhecidas. O que não quer dizer que haja pessoas que o bipolar seja o primeiro contacto que estão a ter. Isso fará com que provavelmente as pessoas vão procurar o vosso primeiro álbum, que está, felizmente já de procurar, ainda está para venda, portanto ainda é possível. Acho que ao segundo disco começam aqui a criar um conjunto de pessoas que já vos seguem, ou seja, quem tem o primeiro álbum e que agora estava à espera que o Bipolar estivesse cá fora. Eu acho que sim, acho que eu pelo menos quero acreditar que sim, não é? Uhum. Que há pessoas que nos seguem e até podem ser só uma ou duas, não interessa, obviamente que serão mais. Serão mais, seguramente. Mas de qualquer forma, eu acho que há público para a nossa música. Em relação ao primeiro disco, portanto, eu não sei se será fácil as pessoas encontrarem-nos já. Encontrei-o à venda, tive esse cuidado de procurar para ver se... Ah, ótimo, ótimo. Porque temos muitas vezes a noção, e os entrevistas vamos tendo, grande parte dos autores vivem, têm pena disso, ou seja, lançam um disco e as pessoas vão à procura do resto, não encontram, porque entanto as lojas denominadas mainstream, portanto, vão retirando e desistem de apoiar a edição da música. De qualquer forma, em relação a este trabalho, ou a este último trabalho, e comparativamente ao primeiro, houve, de facto, em termos de banda, houve uma transformação, uhum. Porque nós éramos cinco, e neste momento somos, de facto, as Três Marias, não é? Pronto, e portanto, eu acho e a diferença da percussão, essencialmente, não é? Conhecida do Zagalo. Sim, a diferença essencialmente estará na percussão e está também no contrabaixo, não temos contrabaixo neste momento, não é? Pronto, mas de qualquer forma também temos o Kiko Serrano nas programações rítmicas, o grande Kiko, que foi o nosso produtor musical também, não é? Sim, o homem que já passou pela Brunhosa, os Plaza e não só. Sim, e ainda está nos Plaza e nos próprios Freifá del Rei, o Kiko trabalhou 10 anos connosco nos Freifá del Rei, não é? Portanto, agora, em relação à sua pergunta e em relação às pessoas estarem à espera deste bipolar, eu creio que sim. Este bipolar tem características, tem ali por isso é que é bipolar, um desvio à nossa linha musical. De facto, e esse desvio, que é feito através de uma música que se chama, que é o nosso single, Marijuana, de facto está sempre bem aceito as pessoas, porque eu costumo dizer que é um tango bem disposto, embora aquilo musicalmente até nem tenha nada a ver com tango, não é? Mas partindo da essência do nosso projeto, e como referência, eu costumo dizer isto, que de facto é alusivo, de certa forma, à cultura do Norte, e mais concretamente à cidade do Porto, com referências muito peculiares, nomeadamente que nós temos aqui, da utilização exagerada dos diminutivos, e que está patente na letra da música da Marijuana. Portanto, fala de uma mulher que é das Fontainhas, portanto, de certa forma está ligada, de facto, a esta cultura do Norte. E este desvio que nós assumimos perfeitamente, que é a nossa patologia musical, portanto, o nosso lado, o nosso polo dentro da bipolaridade, consideramos-lo como o nosso polo mais eufórico, não é? Está sempre bem aceito, de facto, pelas pessoas, porque é um tema divertido, porque na realidade não diz nada, diz Maria Joana na sua marquise arrancava o pelo e fazia a mise, portanto, vale o que vale, é uma elegia do nada, é o discurso do nada, mas que eu acho que nos dias que correm é perfeitamente atual, não é? Porque eu acho que o facto das pessoas sorrirem com isto já é muito bom, porque muitas vezes fogem a determinadas realidades que, e se calhar pode funcionar como um antidepressivo também, oxalá que sim, que funcione, mas de facto eu acho que as pessoas estavam à espera deste bipolar. Estava sobretudo à espera do que é que viria deste bipolar, não é? Uhum. E de facto vem este desvio, que é através da Marijuana, e depois temos o outro lado mais calmo, mais sério, que segue exatamente a nossa linha musical, a nossa coerência que nós temos mantido desde quase a primeira vez, desde o primeiro trabalho. Agora, este bipolar também é um crescimento, e nota-se que há um crescimento, há um amadurecimento. Há uma partilha de vivências e de experiências feitas no último ano entre as três, entre mim, a Fátima Santos e a Yanina Remelic, e que onde está exatamente isto tudo, o humor, o lado mais sério, a partilha da dor, de situações ligadas à nossa vida pessoal, que de facto isto é o espelho daquilo que nós somos, e sobretudo, eu digo isto, já disse isto diversas vezes, da cumplicidade que de facto existe entre as três neste momento. And now, ladies and gentlemen, madame e monsieur, a mulher legal, Marijuana! Arrancava o pelo e fazia a miss. Marijuana, lá das Fontainhas, era esteticista. Pelinho não tinha. Marijuana, na sua marquise, arrancava o pelo e fazia a miss. Marijuana, na sua marquise, arrancava o pelo e fazia a miss. Qualquer mágico destino, América Sul, e o Nando olhou com os olhos de ver, falou com o Bino e os apresentou a mãe do. Marijuana, oh Marijuana, onde te pôs o dedo, nunca te vi um pelo. E desde que me sentei na tua marquesa, foram-se as dúvidas, ficou a certeza. Marijuana, na sua marquise, arrancava o pelo e fazia a miss. Marijuana, na sua marquise, arrancava o pelo e fazia a miss. No primeiro álbum vieram até pré-anunciar ter um tema com o Sérgio Castro, o homem dos trabalhadores de comércio. Aqui vem convidar dos Cabo da Fortuna o Alberto Almeida, o bem disposto Alberto Almeida, precisamente para este Marijuana. Enfim, uma vez que grande parte da despesa da criação da música passa por si, quando está a criar de algum modo, vem logo à memória quem gostaria de convidar para os temas? Não, nós neste disco, por acaso e neste tema, passaram-nos várias pessoas pela cabeça. Só que houve uma determinada circunstância em que nós estivemos a trabalhar com a convite do Alberto Almeida, com ele no novo disco, e de facto percebemos que ele seria a pessoa indicada, e foi, indiscutivelmente, não é? Assumiu aquele papel maravilhosamente bem, para cantar, porque é uma pessoa aqui do Norte, porque era uma pessoa que de facto, o Alberto é uma pessoa extraordinariamente criativa, a todos os níveis, quer do ponto de vista musical, quer do ponto de vista como letrista, quer como realizador, quer como guionista, enfim. Também quero dizer que, por exemplo, o nosso vídeo foi todo feito por ele, desde a parte do guião, desde, claro que ele seguiu a letra, não é? Mas desde que ele tem uma história, desde a parte da realização, parte de edição, é tudo do Alberto Almeida, e portanto isto de facto é sintomático de que ele era a pessoa indicada para ter gravado connosco também. Curiosamente, vou-lhe dizer aqui, vou-lhe dar uma novidade. Muito bem, venha. Não é em primeira mão, por acaso, já a disse. É que, e isso a propósito de Sérgio Castro, esta música da Marijuana foi feita precisamente porque o Sérgio tinha participado no primeiro disco das Três Marias, no quase a primeira vez, com o Tango do Vilão Rufia. Já não canta, uau, uau, Gardel. E até ouve a Piazza lá. O vilão tão refila. Já não canta o seu verrujo. No Impial das Tascas. Canta o seu tango canção. E, de facto, na altura, portanto, houve esta troca, nós convidamos-o, não lhe pagamos cachê, e ele disse, pagas-me com uma música. E, de facto, eu fiz a Marijuana a pensar no universo dos trabalhadores de comércio, daí esta cultura do Norte, não é? Que depois o Sérgio lhe poderia dar o sotaque do Porto ou não, mas isso já era uma opção dele, e, portanto, tinha referências, de facto, para os trabalhadores. Por um motivo que me ultrapassa, de facto, eles não quiseram a música, ainda há pouco tempo, desta semana passada, sexta-feira, falei com o Sérgio Castro, e ele dizia-me, devíamos ter ficado com a música, de facto. Pronto. Portanto, esta música, na altura, é feita, de facto, como digamos, como um pagamento para os trabalhadores, E a partir do momento em que nós depois a decidimos assumir no próprio disco, era como é que ela iria encaixar no alinhamento do disco, claro, não é? Uhum. Embora nós não tivéssemos feito mais nada, só havia a Maria Joana naquela altura. Claro que depois, na fase da composição, percebemos que a Maria Joana não estava, estava completamente desenquadrada do resto de toda a linha musical. Daí o bipolar. Daí a forma de nós conseguirmos defender esta Maria Joana, porque nos apetecia. Porque assim, eu acho que para quem conhece os espetáculos das Marias, das Três Marias, tem consciência de que sai de lá com um sorriso nos lábios. Porque de facto há um humor que nos caracteriza também. Uma boa disposição. Disposição, exatamente. Uhum. E portanto, esta Maria Joana tinha esse objetivo também. Agora, como é que ela iria encaixar? Não sei, muito bem, como na altura não sabia muito bem, mas sabia que ela tinha que encaixar ali. Encaixou muito bem. Também lhe posso dar isto, sim, é uma novidade que eu lhe vou dizer. Por exemplo, a versão do... Nós tínhamos feito também uma versão de uma música do José Cid, que era o Macaco, que gosta de bananas. Curiosamente, no primeiro álbum tem uma versão do Vídeo Maria, não é? Temos uma versão do Vídeo Maria também, exato. E, de facto, não, depois percebemos que a música não encaixa, embora a versão esteja bastante interessante, o próprio José gostou imenso, pronto. Mas achamos, de facto, que não tinha nada a ver com o José Cid. Fácil, com o José Cid. Sim, para nós foi fácil, porque fomos lá mostrar-lhe o tema, ele gostou. De facto achou que não tinha nada a ver com o resto do disco e, portanto, nós começamos a pensar e chegamos à conclusão que já tínhamos uma Maria Joana e que um macaco ali também não vinha a acrescentar nada de novo e, portanto, já era macacada a mais, Maria Joana e macaco, e optamos, de facto, pela nossa original, pela nossa Maria Joana. Significa isso, pelo menos, um macaco também. No alinhamento dos espetáculos, provavelmente o macaco aparecerá. Não, por acaso ainda não apareceu. Poderá eventualmente aparecer, porque é aquela música que de facto as pessoas reagem imediatamente. Sim, faz parte do nosso imaginário coletivo, qualquer pessoa. E faz parte do imaginário coletivo, exatamente. Faz. Eu acho que a nossa versão acaba por ser surpreendente no início, porque ninguém está à espera que de facto venha dali o macaco. E esse efeito de surpresa tem um certo humor e eu creio que está bem feito também. Também, do lado mais calmo do nosso disco, nós temos uma versão também do Astor Piazzolla, um libertango que nos mereceu as melhores críticas por parte dos detentores dos direitos de Piazzolla. Portanto, se nós pensarmos numa Maria Joana e de repente num libertango, não preciso dizer mais nada em relação à bipolaridade. curiosamente, há pouco falámos aqui de Via Leão Maria, há meia dúzia de minutos, portanto, nós estamos a gravar, e um colega meu estava a passar precisamente o Vídeo Maria, porque estávamos a falar das Três Marias, e no momento em que, quando tem acesso a todos os temas que estão no sistema, há sempre a tendência para buscar um ponto de referência, e o Vídeo Maria é, de facto, um ponto de referência. Foi um tema que foi do GNR, um tema do GNR, e que levantou muita polémica no momento em que, se bem se recorda, no momento em que foi editado, uma polémica com a Igreja Católica. Repare, obviamente que sim, com certeza que algumas rádios nacionais ligadas à Igreja, como, por exemplo, os trabalhadores tiveram também com... Sim. Portanto, ainda há censura em relação a estas coisas. Eu acho que as pessoas também têm capacidade de dar a volta e ver as coisas do outro lado, não é? Ver as coisas, quanto mais não seja na perspectiva da criação do artista. Eu suponho que ninguém quer chocar ninguém, e mesmo que o objetivo seja esse, com certeza que haverá um argumento muito válido por trás para a pessoa fazer, não é? Não faz porque se lembrou que, de facto, ok, deixa-me chocar aqui. Não. E não me parece que tanto uma como outra, e agora focalizando mais no Vídeo Maria, seja assim uma letra que possa levantar tanta polémica e tanta... Né? A letra é uma letra que está extremamente bem escrita. Nós pegamos nela exatamente por ter a palavra Maria e fizemos uma versão flamenca, e tem mesmo as sequências harmónicas do flamenco nessa música, não é? Portanto, a nível de letra, de facto, acho que aquela letra é potentíssima, é muito boa mesmo. E a tira mago lenta, com ela eu deixo ao inferno do Dante. E a tira mago fria, por parcela latina, calculo que o nome dela é Maria. A casta eu sei se é virgem ou não, depende da vossa fantasia. Eu, quando pré-anunciei aqui a nossa conversa, falei aqui do ensino, que é que se dedica também, aliás, convém aqui dizer, porque quando se tenta marcar com uma banda, no caso, houve aqui um intermediário, falamos da Verónica Payne, portanto, que está dedicada à vossa promoção, e que me disse duas coisas. Uma, que a Cristina tinha um ritmo frenético de vida, portanto, o espaço para a nossa conversa ia ser sempre algo curto ou, pelo menos, difícil de conciliar, mas conseguimos-lo fazer, felizmente. Outro é que as Três Marias eram o seu menino. E depois, na busca que fiz, percebi que está dedicada muito ao ensino de matemática por via da música, com chancela também da Universidade do Minho. Quer-nos falar sobre esse aspecto, que acho que é interessante para as pessoas que estão lá em casa? Sim, posso falar. É assim, eu de facto faço muitas coisas, daí a Verónica ter-lhe dito isso. Obviamente que quem me conhece e sabe perfeitamente que as Três Marias é, e eu não escondo isto de ninguém, de facto o projeto da minha vida. E, sobretudo, o encontro entre as outras duas Marias, tanto com a Fátima Santos como com a Yanina, quer do ponto de vista pessoal, portanto, quer do ponto de vista da amizade, e quer do ponto de vista musical. E a música, de facto, quando se trabalha com duas pessoas extraordinárias, como a Fatinha e como a Yanina, é muito fácil fazer música, de facto. E aqui já entra um egoísmo, nem me interessa se as pessoas vão gostar ou não. Interessa é que nós, de facto, fazemos e temos os nossos momentos em que, de facto, fica uma lágrima a brilhar no olho ou fica uma gargalhada. Portanto, isto é de facto, significativo do que existe, quer pessoalmente, quer musicalmente. Em relação à parte do ensino, eu, de facto, dou aulas de educação musical e há muitos anos, já sensivelmente 15 anos, apercebi-me numa situação pouco confortável quando ia dar as minhas aulas de música, que numa situação em que uma criança de 6 anos, de facto, não conseguia perceber, estava escrito num quadro, que se a 6 tirasse 1, ficaria 5, porque aquilo era completamente abstrato para a cabeça da criança. E a partir daí, deste episódio, que foi muito pouco simpático, digamos, eu decidi, que não se passou comigo, eu apenas assisti a isto, decidi que tinha que haver, eu própria, porque era vítima também de um ensino, digamos, à moda antiga e, portanto, onde as coisas eram ainda postas com feijões ou... mas os feijões até acho interessante, que é um, não é? Mas que eram também mostradas de uma forma abstrata, a minha capacidade de raciocínio não conseguia atingir, de facto, os objetivos que era necessário para a matemática, e foi sempre uma disciplina que eu pus de lado. E como eu, e como nós sabemos, imensos alunos seguiram esse percurso. E muita gente acabou por não estar, provavelmente, num curso que gostaria, exatamente para fugir à matemática. E isto é uma realidade. E porque a própria... Eu decidi perceber primeiro porquê. O que é que se passava, de facto, com a disciplina de matemática para as pessoas terem, de facto, esta aversão à disciplina, quando nós, diariamente, no nosso cotidiano, lidamos com números, não é? Que lidemos melhor ou lidemos pior, mas faz parte da nossa vida. E, portanto, faz parte do nosso dia-a-dia a matemática, não é? E, de facto, comecei por aí, por questionar diversas coisas, nomeadamente a própria linguagem da matemática. Acho que há muitos fatores que levam ao insucesso da matemática, mas também não vou agora estar a falar sobre isso. Vou-me direcionar mais para a pergunta que me fez. E, de facto, acabei por criar este projeto que se chama Projeto ER, Educação e Razão, Ensino da Matemática Através da Música, que foi a minha memória final de curso também, e que na altura eu fui convidada por alguns centros de formação para dar, direcionada, portanto, para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, primeiro e segundo anos, e fui convidada, de facto, para dar formação a professores e a educadores. E foi uma experiência bastante interessante, onde eu aprendi. Isto é um projeto dinâmico, não é um projeto estático, portanto é um projeto de partilha também. E foi muito interessante as conclusões a que chegamos, e eu acho que as pessoas adoraram. E foi nesse sentido que eu depois tive um papel passado pela Universidade do Minho, que me permite dar formação nesta área, portanto, no ensino da matemática através da música, portanto, nas didáticas matemática e música. Eu acho que há aqui muito para fazer, muito para explorar ainda. É um projeto com o qual eu, sempre que tenho tempo, pego nele e lhe mexo um bocado. E é um projeto que eu acho que, de facto, é válido, porque tanto uma disciplina como outra, tanto a educação musical como a matemática, a ligação é super, super antiga, não é? Anterior aos gregos, até. Portanto, é normal que elas se encaixem. De facto, a música tem imensa matemática, não é? E houve alguém que dizia que sons e números são a chave da compreensão do universo. E eu acho que, de facto, esta frase mostra a ligação que existe, de facto, entre estas duas temáticas. E nesse sentido, e no sentido de minorizar e de suscitar interesse, porque acho que a música é uma coisa que naturalmente as crianças gostam, acho que, que pode ser importante, de facto, mostrar às crianças que afinal a matemática não é o bicho-papão, mas que é uma coisa que até está ligada a algo que eles empiricamente gostam, que é a música, não é? E eu lembro-me, quando peguei neste projeto, há sensivelmente 15 anos atrás, comecei com este projeto, a desenvolver este projeto, ninguém falava em Portugal em música e matemática. E de repente toda a gente começou a falar em música e matemática, mas eu acho que as pessoas ainda não conseguiram perceber. Eu cheguei a assistir a umas conferências de música e matemática, mas ainda não conseguiram, de facto, juntar o artista com o cientista. Ainda é complicado. E ainda há um preconceito enorme em relação a isto tudo. E, portanto, quando primeiro vamos desmontar esse preconceito, vamos perceber que as duas, de facto, efetivamente estão interligadas, e a partir daí, então, sim, eu acho que é possível, com este projeto, ou com outros que possam vir no seguimento deste, não é? Acho que é possível minimizar alguns danos que a disciplina de matemática, de facto, tem, neste que nós sabemos que acontece. Enfim, mas são dificuldades de quem vai à charneira, de quem vai à frente, não é? Portanto, é preciso desbravar caminho e dar a entender, e até que se torne, enfim, aceite que as coisas são... Há uma ligação natural, não é? Por exemplo, uma das coisas que eu faço nas minhas aulas de educação musical, muitas vezes falo, eu trabalho com o pré-escolar, com miúdos dos 3 aos 5, depois da outra fase dos 6 aos 9, e depois o segundo ciclo, 5º e 6º ano. E mesmo assim, muitas vezes falo-lhes neste projeto, muito por alto, do qual os miúdos mostram um interesse enorme, também porque estão muito assustados com a própria disciplina de matemática. Portanto, isto já vem de trás. Eu, na altura, sim, até porque os pais em casa os assustam muitas vezes, não é? Porque os próprios pais, os próprios avós foram vítimas também de algumas situações pouco agradáveis que existiam, de facto, a nível de ensino. Que isto hoje, eu quero acreditar que esteja, de facto, modificado, não é? a forma dos professores atuarem dentro de uma sala de aula. E, portanto, tudo isto são fatores que estão inerentes ao insucesso da disciplina, não é? Cada um de nós teve, com certeza, um professor que o marcou pelo lado positivo e pelo lado negativo. Precisamente. Não é? E, portanto, nós, quando temos coisas boas, nós direcionamos para algo na nossa vida de que gostamos, porque a experiência que tivemos, de facto, foi boa. Primeiro temos a curiosidade, depois vamos experimentar. E quem nos está a ensinar, de facto, é responsável pelo nosso sucesso ou insucesso, ou pela nossa motivação ou desmotivação. E no caso da matemática, eu acho que é preciso, de facto, desmistificar tudo que está à volta deste bicho-papão, não é? Desta, que não é, de facto, não pode ser. Toda a gente está potencialmente direcionada. Claro que há uns que estão mais direcionados para as letras, outros para as ciências. Mas, sim, mas também muitos que estão, tem a ver com o nosso percurso. Precisamente. Muitos direcionados para as ciências, mas a determinado caminho arrepiam-no, porque, efetivamente, a matemática está lá como óbvio, não é? E acabam por dedicar às letras, única e exclusivamente porque querem afastar-se da matemática. Claro, o que eu acho é um perfeito disparate, e acho que aí o papel do educador é fundamental, não é? Isto é o papel do educador, isto lembra-me até a alegoria da caverna do Platão, não é? Exatamente. O papel do libertador, neste caso, não é? O papel do educador é, de facto, a libertação. É incutir no próprio aluno a vontade e, sobretudo, não permitir que aquilo seja uma barreira que não é ultrapassável, obviamente, não é? E que venha a espantar o mestre. E que venha, exatamente. Que vivi la soledad delirante del tiempo blanco de sueños muy callados y una historia muy contada por la gente. Que vivía una vida temerosa, triste, dulce como agua, poderosa ilusión que llegara en caliente. Tus ojos tienen la música color, un misterio solitario, un dolor. ¿Dónde estabas tantos días, tantas noches? Sí, en tus ojos tiene la música un color, un misterio solitario, un dolor. ¿Dónde estabas tantos días, tantas noches? Que viví ese amor muy delirante, donde escribía mi camino embriagante, sin palabras, sin sonidos para mí. Soñando con tu cuerpo en mi voz, manos ligeras, tengo versos y una rosa, y me queda la palabra poderosa. Sí, en tus ojos tiene la música incolora, un misterio solitario, un dolor. ¿Dónde estabas tantos días, tantas noches? Sí, en tus ojos tiene la música incolora, un misterio solitario y un dolor. ¿Dónde estabas tantos días, tantas noches? Tú. Pois bem, outra coisa que estamos a comprovar, como tinha dito a Verónica, é que é uma excelente conversadora, portanto, e o tempo esse vai-nos fugindo muito rápido. Deixou-nos aqui a indicação de que queremos falar mais vezes, seguramente, por via das Três Marias, por outra via, mas vamos estar atentos para que seja uma vez mais convidada aqui connosco e desde que tenha disponibilidade, claro, para falar connosco. Mas não queria despedir... Claro, terei sempre disponibilidade para falar... com uma rádio que é da terra da nossa querida Fátima Santos. Mas não queria despedir-me sem mandar uma coisa. Gostei muito também, não, claro, do disco. Esteve, como percebeu, a jogar em casa, porque é muito interessante ouvir o bipolar, mas também muito da característica do próprio disco em termos de gráfico, onde vem usar também o termo bem bipolar, com um confronto aqui de pernas, onde tem um sapato preto, parece um sapato de homem, com um sapato vermelho de senhora. Também aqui é que a demonstrar a ideia do bipolar, não? É quem se deve muito este trabalho gráfico? Este trabalho deve-se, de facto, a um grande designer português, que por acaso é daqui de... Nem é do Porto, é de Braga, mas trabalha aqui no Porto, que é o grande Francisco Providência, que é um designer absolutamente brutal, brilhante mesmo, e que quando nos apresentou, nós lhe fizemos a proposta para este bipolar, eu lembro-me que ele apresentou-nos imensas propostas, e esta foi a primeira que ele apresentou, e que eu fiquei completamente vidrada no traço do Francisco Providência, porque de facto tem um traço incomparável e único, e é extraordinário. Ele costuma-se definir como que o designer é o lado simples, lacónico e comunicativo, e de facto estas referências estão lá na capa do disco. Eu acho que é um disco, nós costumamos falar assim às vezes das pessoas, é bonita por dentro e por fora, não é? Exato. Eu acho que isto é um disco que é bonito de facto por fora e é também bonito por dentro. Eu sei que sou suspeita, mas de facto é isso que nós acreditamos, e ficamos muito satisfeitas de facto de ter uma pessoa como o Francisco de Providência a trabalhar na nossa equipe e a trabalhar de facto na toda a parte gráfica do bipolar. O apoio da Fundação GDA, já tivemos aqui outros projetos recentemente, Nois Árvore na semana passada, Nome Comum há cerca de um mês, foi outros projetos apoiados pela Fundação GDA. Este apoio foi determinante para que o disco saísse agora, saísse nestas condições, ou teríamos sempre o bipolar mais cedo ou mais tarde, independentemente do apoio da Fundação GDA? Não, isso iríamos ter o bipolar independentemente do apoio da Fundação ou não. Aliás, pode ser exemplo a nenhum que o dinheiro que eu recebi da Fundação foi para pagar ao produtor, ao Kiko Ferreira. Portanto, o resto foi tudo financiado por nós. É assim, é evidente que eles não deram um prazo, aquilo, se eu suponho que tenham um prazo, mas nós também já tínhamos estipulado o que é que iríamos fazer e no prazo que iríamos fazer. Portanto, nesse sentido foi fácil. De qualquer forma, deixo aqui um agradecimento à GDA, porque aquilo é por candidatura e, de facto, nós fomos selecionadas também para fazer este bipolar. Num total de 10. Ora bem, agradecer então à Cristina esta disponibilidade que teve para obrigada, connosco. Obrigada, prazer enorme. E iremos falar seguramente mais vezes. Estaremos então aqui atentos, quem sabe, agora à espera de pessoas o bipolar, agora a esquizofrenia, sabe Deus, para falarmos mais vezes seguramente. E, claro, não, eu acho que as Três Marias gostam de surpreender e, portanto, não voltaremos a falar em qualquer patologia, com toda a certeza. Obrigado, uma vez mais. Muito obrigada a eu, obrigado. Pedro. Obrigada. Deitei já fora as palavras e a promessa que ficavas. Vejo que perde chaves. Quando o teu corpo no meu sussurrava notas mudas, foi o amor que não ficou. Afinal, aconteceu, fica a história. A história.